2288, 2325, obrigado. Xenônia 140, chame o centro, Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, Xenônia 140. Decolada 05, chama controle 1208, voo 608, boa. Salvador, Lodi, voo 1094, passa 1100 no perfil da Momo, frutti. 1094, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo no 094. Capango Mike Bravo Uniforme, fala para ir para a Petrolina. 3, 5 anos, já. Direto destino, Mike Bravo Uniforme. Direto, Mike Bravo. Capango Mike Bravo Uniforme, chame o centro Recife, frequência 1.5 decimal 45, alterna no 2.6 decimal 85. 2.5, 2.85, boa. Muito boa tarde, bom dia, Xalé 6200, descida para 150. Xalé 6200, 70 vai direto de papo, descer para nível de voo 090, Canadá no 096. Sim, direto de papo, no... descida para 090, com 10, 16200. 1864, desça para 5000 pés, Canadá no 096. 5000, 096, 2640. Salvador Gordinho, 962, ciência da informação Lima, 150. Voo 962, autorizada a chegada nave dessa via para nível de voo 080, CNH na 096. Mari para o 080, 1162. Está autorizado via? Via, voo 962, 080. Muito obrigado, via, 1162. Xanana 200, desça para nível de voo 060. 060, 6200. Boa noite, 64, deixa para 2000 pés, dívidos mínimos de TAP. Autorizar a final do de motor é sexy, reposta estabilizado no localizador. Ok, 2000, reportar em localizador, 864. Tá, Alfa Tango Tango. 40 milhas noroeste do observador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação alerta, chame o centro Recife. Frequência no 2 decimal 8, alterna no 33 decimal 25. 288-3325, Alfa Tango Tango. Tá, Alfa Tango Tango, salvo 50 milhas sudoeste do observador. Ok, agora sim, Alfa Tango Tango. Zona 094, chame o centro Recife, frequência 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, 2085, voo 094, boa. Xanamé 200, segue o tráfego 12 horas, 20 milhas, vai seguindo como número 2, 273 mil pés, o QNH permanece na 096. Ativo 3000, no 096, o centro do tráfego a frente, 6200. Bruno 162, desça via para 5010, porque não é da 1096. Via 5000, 1096, 1162. Taxi Tran 3191, 211 a bordo, 3 horas e 35, alternativa Guarulhos. Decimal 95. 95, bem fácil. Índia Alfa, 1895.0, Tran 3191. Estabilizado no localizador. Autorizado 2000, autorizado INS 300, passamento estabilizado, 6200. Zona 20 graus, zona 09. Ok, 1864. 1864 por autorização de pouso. Ok, autorizado pouso na 1-0 com 1864. Salvador, bom dia, 6255, Oxané com a Lima. Oxané 6255, autorizada a chegada lá de Deus para nível de voo 060, que é negado 016. 1016 ajuste, descendo ao 60. Seria possível o voo, tá? Salvador, possível 6255 voar na proa de TAP? Foi TAP 6255. TAP, obrigado. Vamos manter ponto certo. Mantém, 3196. No número 2, isso está 3.000 pés, que é NH 06. 3.000 pés, 1-0-6, 1-1-62. Thank you. Xenia 6200, estabilizado o localizador. Xenia 6200, Xenia 3195. 1192, vai seguir tráfego 2013 milhas com 200 de grau speed. Vista para 2 mil pés, autorizado assinado o procedimento eletrofixia e repouso estabilizado no localizador. Gente, 2 mil pés, 1096, já iniciou a redução 2009 do ano 62. Xenia 6255, vista para 5 mil pés. 5.625. 3191, decolou as 22, chama controle 1, 20 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. De Salvador, bom dia, 31, decolou 91, decolou nada El. 3191, contado um radar de colagem, suba para nível de voo 340 via saída da El. 340, sobe via da El, 3191. Possível é fugir da El para o 3191. Beleza, 3191. Poderia confirmar 3191? Salvador, poderia confirmar a última informação para o 3191? 3191, está autorizado para direto Leda. Direto Leda, obrigado, 3191. Salvador, o gol na 556. 556, prossiga. Beleza, quando possível, autorização 320, Galeão. Zero, via per November 857, saída da El e da Irumi. Decola da 10, curva direita, aciona 50 no 4, chama controle 120, decimal 8, proteja. Ativo. Então, autorizado o Galeão, nível 360 via rota do plano, Apernavember 857. Saída da El Leda Iru. A primeira curva à direita. Transponder 5014, controle de saída 1208. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá para puxa acionamento, 1956. Realizador, 1162. 1162, chame torre 98, decimal 95. 395, até daqui a pouco. Oi, Xené, 6255, desça para 2010. Autorizado assinado o procedimento ILS-3. Reporte estabilizado no localizador, que é legal na 0 na mesa. 2016, autorizado, vai reportar estado 6255. 1124, livre direito, chama só 1212. 219, vara direita, 6200. Alfa, chamou entre a Juliette, 6200. está posicionada para o 9-6-10? Pouso 90, vento 110 graus 09. Pouso frequência 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325, alterna 251, bom dia. Solos 28, livre direito, chama Solinho, 2 anos 10 com 1. Fez o nono. Isso, Taxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Azul 482, autorizada a chegada da Mari, desça via para nível de voo 050, Canadá no 0,16. Autorizada a chegada da Mari, desce via para 050, ajuste no 0,16, azul 483. Autorizado na ILS 6255. Xené, 255, Xené, 318, decimal 95. 18950. Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 962. Xané 6255. Xané 6255. Autorizado pouso 10, vento 130 graus, 99. Pouso autorizado 90, 625. 255, solo 33, livre à direita, chama solo em 121, decimal 1. 121, 625. Dia 6255, livrou. 6255, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6255. Juliette, portão 4. Para o 4, 6255. Azul 4082, desça para 2007, renegar na 016. Autorizada, final de procedimento ILS-S3, reporte estabilizado no localizador. É 2007, no 016, autorizada ILS-S3, reporte estabilizado no localizador azul 4082. chegando azul 4032. 4032, chama 1118, desce lá 95. 18, desce lá 95, 4032. Salvador, gol no 556, posição 9, puxa acionamento. Avisado, chefe para o táxi. Chama da puta. Dois Salvadoras, 4082. Boa tarde, prossiga. Autorização, seu 4, 0, 0, 0, 0. Ao pátio? Gente, autorizado Guarulhos, nível 400, via Pêsulo 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 17, curva direita, aciona 5017, chama controle 120, decima 8, cotejo. Altímetro no 0 no meia, para finalmente chame torre 18195, bom voo. Obrigado, você é bom trabalho. Controle Salvador, de Papa Tango, Romeu Golfo. Papa Tango, Romeu Golfo Vitor, acione identificação. Small Salas, o 4082. Azul 4082, solo aos 46, 121, décima 1 agora. 21, obrigado. Por 1556, 146 PLB, 3:35, alterna Campinas, só para o táxi. Ajuste aos corredores visuais, reporte para a descida. Já para a descida, eu estou passando o meu conflito. Por isso, o cidade vai direto até a Serra. A minha corrida está autorizada para direto de asa, descer para o número 10, que é na gala 0 na meia. Eu vou ver. 4062. Solta 62-13, coordenação 380 Galeão, posição 08. 6213, sendo previsto até o Lideiro, me aguarde cópia. É o Lideiro, me aguarda. Nossa ponte de espera está pronto, gol 1-5-5-6. Juliette, portão 1. Passa Juliette, portão 0-4-0-3. Decola 1-5-5-6. 6-1-3, pronto para a cópia? Confia. Cruzado Galeão, nível 360, via per número 857, saída da El e da Irume. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5031, corteja. Nível 360, aprovado para Galeão, Dael, Lida, Irume, decolando da 1-0, curva à direita, 1-2-0-8-5-0-31, KB November 857, ponto, Oxané 6203. Planejamento com Edson para pushback, sonamento. Bora, obrigado. Comando 556, decolado aos 49, controle 120, decimal 8, ao ar, tem um bom voo. Obrigado, por favor. Controle voo 1-5-5-6, bom dia. 1-5-5-6, contato radar da decolagem, suba para nível de voo 360 via da El. 360 via da El. Voo 1-5-5-6. Pode apoiar a da El na presença? Beleza, gol 556. Bom dia. Lima 556, autorizado Lima. Pode ser, obrigado. Aqui, ó, papai, eu vou ir se der levantar. carro meu escritório passar? O escritório Papá, como não é tráfego conhecido a reportar, o que é legal na 016, é próximo 40 milhas para Salvador. Preciso estar a critério do comandante. Preciso ao escritório, a informar 40 milhas em Salvador, o escritório Papá, tá? 1556, chame centro Recife, frequência na 33, decimal 25, até número 25, decimal 1. 3324. 18 descendo ao nível 1556, tem informação mais. 1556, copiou o controle, 133, decimal 25, até o número 25, decimal 1. Copiou, 3325, 254, obrigado, bom trabalho. Excelente. Então, 3198, o seu desejo vai direto TAP, desça para nível de voo 050, Senegal na 096. Papatango, Romeu, Wolf Victor, Vista Aérea Proibida de Camaçari. Paciência, Romeu, Wolf Victor. Ouvindo, Bruno, pra torre. Então, o Vitor Eco Victor? Sim. Mantenha o nível de voo 090, está autorizado voar a Mari para chegar da Mari, que é legal na 096. Papatão, eu vou visitar, eu posso visitar com o campo. Vou reportar, eu vou ver. Agora de 4463, se tiver informação mais. Informação mais que impulso, agora de cópia. Agora dando copy, você pode jantar na sessão do pedal, por gentileza? Azul 4463, previsto para alta. Evita chame turno, no 8 decimal 95. Eu vou ver. Pronto, Copa 44 metros. Azul 4463, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677. Nível 145, decola corredor Axé, extensão no 1010, aguardando a liberação do controle da pista 10, primeira curva direita, transponder 0264, decola o controle Salvador 120, décima 8. Autorizado no 145 para Ilhéus, de corte de direita, 02649, sobre 1238, pode confirmar o seu trailer? Azul 4463, confirme o plano Yankee. Afirmo, certinho aqui, Golfo 677, Coral do Sul Ilhéus. Azul 4463, ciente, aguarde mais um minuto, cópia. Aguardando. 3 vezes no mestre de identificação, desce até nível de voo 100 via chegada Mari. 100 via Mari. Vitor Eco Vitor, desce até nível de voo 050. Vai descer até o 050, Vitor Eco Vitor. Azul 4463, agora sim, protocolo. Sobe 4463. Azul 4463, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, nível 180, decola da pista 10, primeira curva, direita, saída Coral, transponder 0274, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Ilhéus, nível 90, decola pista 10, na saída Coral. Curva direita, Golf 677, o transponder 0274, controle 1218, Azul 4463. Azul 4463, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e retornamento. Reporte para o pushback 4463. Confirma a aeronave? Papá, você é o uísque e fala o papá. Possível uísque e fala o papá. Uxicali Papá, confirma? Uxicali Papá, Uxicali Papá, desça para a ONU 1510, o PNH na 096. Nível 050, dá 3198, pode prosseguir via após o COP? Dá 3198, desça para 2000 pés, autorizada final, que seja o TLS X-Ray.